Cast, o futebol de meio de semana de quem não joga bola. Boa noite galera, mais um Banana Cast, eu sou Leonardo Vieira e estamos aqui com muita novidade, muita coisa legal pra gente conversar e é isso aí. Pois é, meu nome é Igor Abreu. Boa noite amigos, eu sou o Chiquinho da Japuíba, embora eu vá poucas vezes a Japuíba, realmente eu não sei direito se o homem engorda ou emagrece com o casamento, porque eu não sou casado, né? Eu preciso esperar um pouquinho, mas pelo que a pesquisa diz, as mulheres engordam após o casamento e os homens engordam dariam após o divórcio, né? Um negócio meio esquisito. Parece que homem engorda e mulher emagrece, né? Porque a mulher engorda durante o casamento e o homem engorda depois que perde a mulher. Não, o que eu vi nessa matéria, o homem engorda durante o casamento e também Léo, quantos quilos você ganhou no casamento? Cara, uns 30. É. Por aí também, cara. Eu lembro de uma foto do Léo. Eu lembro de uma foto do Léo que é um hit da internet. É um web hit, a foto do Léo com um cavalo. Não sei se você já viu, Igor, no Facebook tem essa foto, tem milhares de comentários, assim, é recorde de comentário, recorde absoluto. É muito recorde. Tem mais de 100 comentários. Ele de sunguinha, com um chapéu meio de cangaceiro, assim, magrinho, parece aqueles caras sofridos do Agreste e tal, e o cavalo magrinho também, o cavalo muito parecido com ele. O cavalo, inclusive, morreu. O cavalo, me informaram que ele morreu de fome mesmo, né? O cavalo não casou, você casou e engordou, eu casei, né? O cavalo ficou solteiro, ele achava que a vida estava curtindo lá na Bahia, que isso foi na Bahia. Foi na Bahia, aí né? Ele ficou lá curtindo, né? morreu. Aliás, o negócio de emagrecer e engordar, o negócio de casamento, né? É o que você vê, mais vê a noiva fazendo aqueles tratamentos sinistros, assim, pra emagrecer, pra caber no vestido, né? A mulher se arrebenta inteira, né? Pra poder caber no vestido, né? E casar. E o homem não liga tanto pra isso, tanto que engorda, né, Léo? É verdade. Come mesmo pra caramba, engorda. Eu engordei muito, sei lá, engordei muito já muito tempo de casado que eu engordei. Eu não engordei logo depois que casei, não. Demorei, sei lá, mais de 10 anos de casado pra começar a engordar. Léo, a sua esposa cozinha bem? Mais ou menos, eu cozinho bem, o problema é esse. Ah, você cozinha bem, né? Você come a sua própria comida. Eu como minha própria comida. Então, o cozido do Léo é conhecido. Legal, eu faço legal. As coisas e me empolgo e vou comendo, vou fazendo e vou provando. Eu queria ver se eu cozinho bem. Será que vale a pena? Será que eu posso, Léo? Não, aí não, cara. Aí é muito difícil. Aquela velha história, né? Se eu lavo, se eu cozinho, não lavo, né? Se eu cozinho, eu como, mas se eu cozinho, eu não lavo, né? É verdade, são palavras sábias. Eu perdi a matéria aqui no meu roteiro aqui. Eu tô procurando desde aquela hora e não tô achando. Ainda bem que isso aqui não é um videocast. Pois é, tá ferrado. Léo, aliás, uma outra matéria aí que chamou a atenção essa semana. Menino de 12 anos que foi coroado rainha drag queen, né, lá na Inglaterra. Inclusive, ele, com o rosto cheio de maquiagem, encarnou a personagem Naughty Nora e subiu no palco e cantou versões de Thriller de Michael Jackson e uma sequência de hits de Dolly Parton. Menino, aliás, ficou uma gracinha de rosa. É, Naughty Nora. Bonito nome. Você teria esse nome, Chiquinho? Naughty Nora, se você se vestisse de drag? Olha, se eu me vestisse de drag, eu poderia até ter. Agora, é interessante que o garoto diz que gosta de meninas. Será que é verdade, Igor? Ah, você vai ver, o cara é cross-dressing, esse negócio agora. É igual hoje ali, né? Será que ele é só um garotinho moderno? É um garotinho moderno. Eu conheço um cara moderno, mas eu não vou falar o nome, também não. Conheço um cara moderno. Tem vários. Descolado. Descolado, exatamente. Descolado. Ele é muito descolado. Mas eu não sei se ele seria. Se ele cross-dressing. Será que ele chegaria a esse ponto? É igual o. Não é Angeli, não. Angeli não se veja mulher, não. Ele é cross-dressing. É o Laerte. É o Laerte. Quem é Laerte? O Laerte é um cartunista que criou o Piratas do Tietê. Era da época do Angeli e do Glauco, que morreu, juntos, que tomava, né? Santo Daime e tal, aquela parada. Sei. Eles faziam Los Três Amigos, aquelas revistas Chiclete com Banana. O Glauco fazia o Geraldão. Aliás, nos Los Três Amigos já sacaneavam o Laerte dessas coisas. Já sacaneava. Que ele lutava balé, tinha umas coisas. Será assim. Que esse descolado que a gente conhece já se vestiu de drag aos 12 anos? Porque ele foi Paquito Cover, né? Reserva. Ele foi reserva. Paquito Cover reserva. Agora você imagina ser Paquito Cover. Pô, reserva. É melhor a gente parar esse assunto porque ele fica revoltado. No vamos caso falar de aqui um Paquito do... se machucar, aí vamos deixar pra lá. Aí chama. Vamos falar aqui do garoto. O negócio é o seguinte, cara. muito estranho, né? Um menino com 12 anos. É muito estranho, cara. Já pensou aqui em Angra, se tivesse um concurso desse, aparecesse um menino de 12 anos? Cara, dava cadeia se o seu pai liberasse. Acho complicado. Isso é na Inglaterra, né? Você gosta da Inglaterra, Chiquinho? Gosto da Inglaterra. Aí, várias bandas inglesas. Eu sou fã de rock. E lá você pode se vestir de drag queen na boa. Com 12 anos. Sim, com 12 anos. Com Porque, 12 anos. Inclusive, há uma lenda, ô Igor, que todo dia, 6 horas da tarde, o Chiquinho desfila aqui na casa dele de cueca e salto alto. E chora. É. Senta no sofá e chora. Você esqueceu de um detalhe. Chora uma lágrima. Uma lágrima. Uma lágrima. Uma única às lágrima. 6 horas. Às 18 horas. Isso é uma lenda. É uma lenda que as pessoas falam. É, eu é não bonito, cara. Eu não vou desmistificar essa lenda. Vocês precisam estar aqui pra comprová-la se é verdade ou não. Agora, esse garotinho, eu fico imaginando se ele fosse filho do Bolsonaro. O que o Bolsonaro diria se visse o seu filho, Flavinho, né? Eu tenho um filho, Flávio Bolsonaro. Se visse Flavinho Bolsonaro aos 12 anos. Vestido, com 12 anos, vestido de drag num concurso. Aí ele ia botar a culpa na Preta Gil. Se vestia de mulher no quartel e andava. Isso é normal. Isso é normal. Quartel ele fazia isso. Normal, eu normal. Ouvi falar outra lenda, que ele se vestia, que ele andava de salto alto no quartel, só de cueca, chorava uma lágrima todo dia no horário da alvorada. Que... Não, uma lenda, eu não sei, não servi. Eu sobrei, o quartel não me quis. Agora, é interessante que o garotinho diz que é machinho, que ele gosta de meninas e tal, mas me surpreendeu um detalhe que vocês não prestaram atenção. O menino tem 12 anos, se veste de mulher e, em sua apresentação, cantou versões de Thriller do Michael Jackson. Quer dizer, um garotinho de 12 anos cantou Michael Jackson. Vestido de drag. Sim, será que... Né, a gente sabe do histórico do Michael Jackson, ele fazia parte de um coral, ele era o único menino do coral. É. O Bruno cantou no coral de Angra, cantou, né? Cantou. Será que ele visitou Neverland? O garotinho, não o Bruno. Talvez seja sonho. Eu acho que o Bruno visitou. O Bruno tem... É certeza. Tem certeza que ele foi na Neverland. Até pedi pro Bruno deixar nos comentários se ele foi a Neverland. Vamos até deixar aqui, ô Bruno, mande um áudio falando sobre o seu depoimento, você em Neverland. Ô Léo, a gente falou, né, lá no início, que casamento e divórcio favorece seu ganho de peso, mas também teve um estudo dizendo que obesidade não é sinônimo de doença, né, cara? É mesmo. Aqui ainda diz que eles são menos propensos a problemas cardiovasculares. Vasculares não, que é de vasculhante. Vasculhar, cardiovasculares é quando você vasculha as coisas. E os caras estão afirmando isso. 6 mil americanos obesos durante 16 anos. Passa um dia comendo no McDonald's. É. Não foi igual aquele filme do que o camarada ficou só comendo no McDonald's. Eu esqueci o nome. Super Size Me. Inclusive, esse instituto de pesquisa é financiado pelo McDonald's. E os cientistas são obesos. Eu queria trabalhar nesse instituto de pesquisa. Seria bom. É. Cara, eu não sei se você viu um tempo atrás, saiu uma matéria falando que um gerente do McDonald's processou a rede de lanchonete porque ele ganhou horrores de peso, que ele era obrigado a provar as comidas e teve um monte de doença depois. Teve uma história dessa. Eu não ouvi, mas eu acho até possível. Agora, é interessante que as pessoas que eu conheci que trabalharam no McDonald's comentam que, na verdade, não é essa maravilha. Porque a gente pensa assim, sempre tem uma fase da nossa vida que a gente pensa, pô, queria tanto trabalhar no McDonald's pra comer aquilo tudo. Escravo feliz. Mas né? O pessoal que trabalha lá, além de reclamar da escravidão, que é muito explorado, reclama que não aguenta comer aquele troço, que só no começo que come e depois enjoa até do cheiro, não consegue comer de maneira nenhuma. O Alex trabalhava, lembra, Igor? O Alex trabalhava no Bob's, e aí no começo ele comia Bob's direto, cara, tal, era legal que ele, de vez em quando eu tava de bobeira, ele mandava entregar lá em casa Bob's, era maneiro. E ele trabalhava lá e não aguentou mais, tanto que chegou um tempo que o pessoal lá da chefia lá, tiveram que dar ticket refeição, porque a galera tava querendo comer, cara. Feijão, arroz, bife. O negro queria, mas não aguentava mais olhar Big Bob. Não aguentava mais. O cara passa o dia com o nariz na chapa, né? Sentindo a fritura, aquela coisa toda, vendo a batata. E o pior, né? Tem uns caras que ainda dizem que você vê como a coisa é por trás, né? O processo todo, e aí acaba desistindo. Eu gosto também. Do Bob's. Eu não quero. Eu também gosto do Bob's. Eu prefiro Bob's ao McDonald's. Inclusive, eu tô ganhando um merchan, mas enfim. Eu gosto do Bob's. O Bob's é saboroso, algumas coisas. Gosto de algumas coisas do McDonald's e tô gostando muito mais agora do Burger King. Sabia. É lindo o Burger King. Quando eu era moleque, era as duas grandes redes eram Bob's e McDonald's. Embora houvesse outras. Gordon? Tinha o Gordon, por exemplo. Gordon, era legal o Gordon. Era gostoso o Gordon. Gostoso. Hoje em dia tem várias, assim, tem um leque de opção maior com o Girafa. As propagandas dos Girafas eu acho as melhores. É o hambúrguer de picanha. Eu não sei se é gostoso, assim, porque se é melhor. Eu gosto, algumas coisas são boas. Não sei se é melhor, mas embora tenha comido algumas vezes, mas pelo menos as propagandas são muito legais. Agora, eu recomendo eu sou fã de documentário, né? Eu recomendo o Super Size Me, que é um documentário muito legal do cara que passou um mês comendo só no McDonald's pra mostrar pras pessoas o resultado daquilo. É claro que ele engordou pra cacete. Não, aliás, tem uma história desse documentário que é bem bacana, né? Que ele fazia o seguinte: ele ia no Mac todas as refeições, né? De café da manhã, almoço e jantar. E se a atendente pedisse, perguntasse se ele queria uma batata maior, uma coca maior, ele sempre aceitava. Sim. Aí perguntava se queria sorvete, aceitava. Se queria outra coisa, ia aceitando tudo. Maior. Pra pessoa ir se induzindo. E como a empresa não fazia nada estimulando prática de exercício, ele parou de fazer exercício. Ele se arrebentou inteiro, né? De negócio de saúde. O cara fez todos os exames antes, fez todos os exames depois. Aí, de fato, assim, a vida by fast food total é assim. Muito bom. Mas muito você bom. Tá falando do cara do Super Size Me ou do gerente? Do gerente. Ah. Do cara do Super Size Me. Ah, tá. Não, o nome do filme Super Size Me vem daí, né? O tamanho maior de dos lanches. Agora, eu acho que essa pesquisa não encerra a questão da obesidade, quando ela diz que a obesidade não é doença, porque ainda assim existe padrões estéticos, né? Que a nossa cultura, e até existe uma certa ditadura da estética, a gente acaba seguindo. Inclusive, eu li uma frase... Eu sigo a ditadura da estética. Segue. Tô vendo. Se a calça não fecha, compra uma maior, né? É claro. Eu li uma frase muito boa no Facebook, dia desses, que diz o seguinte: mostre uma mulher que quer emagrecer apenas por questões de saúde e eu mostro um homem que lê Playboy só pelas entrevistas. Eu acho que isso diz tudo, assim. A questão as piadinhas no final. Não é somente de saúde, né? Mas a Playboy tem alguma coisa escrita? Playboy tem. Tem boas entrevistas. Eu li algumas, poucas, mas tem boas entrevistas. É incrível. Chiquinho, você é que gosta de cultura pop e acompanha música como poucos, né? A americana é presa após roubar Justin Bieber de papelão. O que eu fiquei sabendo dessa história, bom, na verdade, é você cometer um equívoco, assim. Eu não sou fã de cultura pop. Aqui em Angra dos Reis, nós temos um fã de cultura pop que conhece música como poucos, mas eu não vou falar o nome. Vamos falar do Justin Bieber. Eu ouvi falar sobre essa história que o cara pensava que era o Justin Bieber real. Por isso que ele pegou o boneco de papelão. Inclusive, ele foi flagrado depois esfaqueando o boneco com muita fúria e extrema violência. Será que se na época do John Lennon existisse John Lennon de papelão, o cara teria matado o papelão e o John Lennon estaria vivo? Ou será que o John Lennon sobreviveria? Seria um papelão. Não sei. Né? Graças ao papelão? De repente, hoje teríamos o John Lennon. Sim. Será que isso é uma estratégia do John Lennon. Se no tempo de Hit Valens existisse um Hit Valens de papelão, será que ele subiria naquele avião e morreria no lugar do real, e hoje nós teríamos teríamos o autor de La Bamba, daquela versão da La Bamba? Não, porque ia ter outro. Não sei, cara. Ele é chato, né, cara? Só não, fez eu essa acho música. Que tinha uma bomba, né? Não, ele tinha uma outra também. A gente não também, teria um bom filme. My Angels. Mas é um bom filme. É só um filme, é bom, né? É igual o Steppenwolf. Só tem Born to Be Wild. O que mais tem? Porque você vai no show do Steppenwolf, você vai ver o que aí, Igor? Você vai ver Born to Be Wild. Born to Be Wild. Vai tocar 5 vezes e vai cantar, em ritmos diferentes. E no final, no bicho. Não, mas olha, vou te falar uma coisa. Sabe que dia desse eu tava vendo um show de uma banda tocando os maiores clássicos de rock, e eles tocaram um cover de Steppenwolf maneiro, cara. Mas qual música? Born to Be Wild. Então... a versão mambo, a versão tango. Eu vi uma versão do Zimbábue, muito bom. Um ritmo africano. Muito legal. Deve ser fantástico aqueles instrumentos. Batuques, atabaques, muito legal. Aliás, falando em Justin Bieber, ele tweetou essa semana, né, pedindo para que as meninas mexicanas não leiloassem a virgindade em troca de ingresso pro show dele. Se ele fosse um moleque esperto, ele... Cobraria a virgindade para entrar no show dele, mas enfim, aí... Aí seria uma troca, eu acho. Mas aí, enfim, as garotinhas entrariam no show dele, ele também se daria bem, ganharia umas menininhas, mas enfim, eu também não sei se ele gosta muito disso, enfim. Não era ele que tava de drag queen na Inglaterra? Ah, não, era não, outro. É outro. Aliás, eu acho incrível, cara, o grau que chega, né, essa devoção, né, por alguns ídolos, uma menina de, pô, 12, 13 anos, né, chegar a esse... Cara, o Menudo era assim também. Né? Sim, mas não tô criticando hoje o Justin Bieber, mas o ato, né, da molecada perder a estribeira total. Aliás, né, você já comprou o ingresso do Rick Martin? Não consegui, Jotô. Tá muito difícil, né? Conseguiu, Chiquinho? Eu não consegui, inclusive acabaram muito rápido. O show do Rick Martin em Campinas e em Pelotas acabaram, os ingressos acabaram em menos de uma hora. É, em Pelotas inclusive vai ter a segunda data, né? Não, mas o pessoal já tava, pegaram um grupo, né, se preparando pra entrar por trás em Pelotas. É, ia dar complicação. É, atrás do palco. Então, em Campinas também. Tinha todo um esquema já, negócio de entrar por trás. Ô Léo, você que assiste aí os programas, né, de final de semana, né? Tu lembra do seu Bené, aquele do Lata Velha? Que eu acho que de Volta Redonda, claro, Barbosa. Eu lembro, de Volta Redonda, o seu Bené cantou uma música do... Acho que era My Way, não era? Não. Não, era do... Caramba, porra, acho que esse é o nome do cara. É... Get Up! James Brown. James Brown? Foi não. Foi. Ele tocou... Ah, mais famosa dele, né? Bom, anyway. Tipo, cantou uma música lá pra ganhar. Ele tocou a Feel Good. Eu acho constrangedoras essas tarefas que o pessoal faz pra reformar o carro no Lata Velha. Eu sinto vergonha alheia vendo essas coisas. Não, olha, a vergonha não é isso, né? Vergonha é que o seu Bené, né, que ficou conhecido, né, no Lata Velha... Brasil inteiro, né? O laranjão dele, né, que é o apelido que pegou aquela picape, foi apreendido, né, por problema de documento, né, e ele não tava mais habilitado. Aliás, a gente via muito em Angra, ali pela Japuíba, várias vezes eu já via a picape do seu Bené passando ali, principalmente no final de semana. É verdade, foi apreendida, foi pro depósito. É, fica mais... Agora vai ter que ter o Lata Velha... Solta a Velha, né? Solta a Lata Velha, né? Vamos ver o que ele vai fazer pra poder retirar o carro. É, aliás, a carteira de habilitação dele tava vencida desde 2006. Todo mundo usando o Hulk já tava com a carteira vencida. Já tava com a carteira vencida, cara. O Luciano Huck tem que pedir a carteira das pessoas, né? Tem que reformar a carteira também. É, uma boa. De repente dá habilitação pra pessoa. Agora, é falta de habilitação um negócio muito sério, inclusive, principalmente, aliás, entre motociclistas. O que tem de motociclista não pilotando sem habilitação, motoqueiro, meu irmão, é motoqueiro. Nesse caso, são motoqueiros. A maioria tem habilitação. Sim, a maioria é. Desculpe aos motociclistas aí que estão nos ouvindo, aos três motociclistas. Três e meia, que tem um anão. Sim, um anão também nos ouve. Um beijo pro anão, um abraço, anão. No próximo... Pode. Vamos abrir um espaço pra futebol e vamos chamar uma pessoa pra falar sobre o Campeonato Brasileiro, futebol, vamos zoar o Flamengo, não sei, uma coisa assim. Eu acho uma boa. Se for pra falar sobre futebol zoando o Flamengo, é bom que a gente não chame um flamenguista, senão não vai dar muito certo. De repente o Ricardo, né, nosso parceiro aí, Alvinegro, não sei. O Nico era tricolor. Eu não tenho time. Não, você é tricolor. Eu nunca tive time. Não tem time? Nunca tive. Você é gay? Nunca gostei de futebol. Engraçado, porque existe uma associação entre pessoas que não têm time e que são gays, né? Então não tem nada a ver. Existe esse papo. Mas existe esse Aliás, papo. Eu conheço mas alguns olha só, homossexuais mas que adoram futebol. Não tem nada a ver. O Léo, por exemplo. O Léo. É o seguinte. Então, quando o cara não tem time, ele tem uma queda pelo Botafogo. Então, somos três botafoguenses. É isso, Igor? Uma pessoa. Você tem uma queda pelo Botafogo? Não, porque Botafogo é estrela solitária, não pode ter ninguém perto. Não, tem sim. Botafogo é um time simpático. Ser simpático é uma merda, sabia? Eu odeio esse papo de ser simpático. O nego fala isso do América, que é simpático porque não ganha de América ninguém. América eu gosto, cara. Eu acho um time bacana. Ele é América. Ele é América. Então, pronto, é aliás, teve uma época, cara, que eu fazia um programa de esporte, por incrível que pareça. É sério, é verdade. Eu fiz uns 3 anos, cara, e eu não sacava nada. Aí eu fazia o papel quase da dona de casa, que perguntou o que tá acontecendo, o que que é isso. E aí uma vez me ligaram, né, e eu tava na Tijuca, do lado da Praça da Afonso Pena, que é a sede do América, é perto, tomando cerveja, né, num botequim de esquina que tem lá, que é dos fãs do América, é todo decorado, aquela coisa toda, e tava tendo um jogo do América contra um time desse grande, e o América ganhou. Então tava um carnaval, na parada eu tava lá. Aí, inclusive, me botaram que eu era América na época. Aí arrumar, inclusive, a camiseta, né, que afinal o símbolo deles, máximo, é o cara, né? É, o cara, exatamente. Agora, Então você é América, Igor, de agora em diante. Pronto, você é América. América. O meu avô era América. Ninguém sacaneia América. A minha tia é América. O Romário é América. O Romário é América. O Romário é América. O Romário é safado. O Romário é safado, é isso aí. É deputado. Respeito. Respeito que tem imunidade parlamentar. Aliás, eu acho que essa foto, acho que ele é bobo. Porque o cara que engravida tanta mulher, cara, e não fez uma vasectomia, é burro, né? Ainda ganhou pra deputado. A minha, o meu início de carreira no audiovisual foi no... Foi com um programa de esporte. Eu comecei no UniTV Esporte. Aí de lá pra cá não fiz mais nada e agora eu tô fazendo Banana Cast. Tá vendo? Minha vasta carreira evolução. No audiovisual. Ih, então, no auge da carreira. Aí eu comecei lá no UniTV Esporte. Era muito legal, eu gosto de esporte. Agora eu tenho muitas críticas com relação à imprensa esportiva. Primeiro que a gente quase não tem programas esportivos. A gente tem programas futebolísticos, né? Só futebol. Futebol. Tanto que você vê, sem querer, a gente só tá falando de futebol. Sim, exatamente. A gente não fala do basquete. É difícil você pegar um programa não falamos de rugby, nada sincronizado. De hóquei, ninguém fala. Ninguém fala sobre o biribol. Biribol, ninguém fala. Aliás, o que é o biribol? Eu não sei. Nunca falei. Biribol? Eu conheço o biritabol. Não, mas existe biribol também. Existe? Tacobol. Já jogou tacobol? Eu já joguei porrada bol na escola. Porrada bol, cavalo. Tacobol já joguei. Já joguei, já brinquei. Já vi muita gente se machucar muito feio com isso. Bolinha de gude, joguei. Agora é. Dia todo. Sobre Fred Milton. As minhas críticas com relação à imprensa esportiva. Vamos fazer associação de badminton de ambos os reis? Vamos fazer. Nós três só. E ninguém mais vai entrar nessa porcaria. Não. Olha que entra, cara. Sempre aparece. Cara, sempre aparece. Sempre tem alguém que vai curtir badminton. Sempre aparece um pré-candidato a alguma coisa que quer ser vice-presidente pra aparecer. Legal, legal. Então pronto, demorou. A imprensa esportiva brasileira é muito curiosa. Porque no tempo da Copa do Mundo, isso no ano passado, 2010, fizeram um lobby muito grande para chamarem Neymar e Ganso, que a seleção não ia funcionar sem Neymar e Ganso, que a solução era Neymar e Ganso. Aí agora a seleção do Mano Menezes tem o Neymar e o Ganso, e perdeu pro Paraguai nos pênaltis, naquela forma ridícula, 4 pênaltis perdidos, e agora a mesma imprensa esportiva, que antes, no ano passado, fazia lobby pra seleção chamar Neymar e Ganso, agora se questiona se Neymar e Ganso e essa turma toda da nova geração não estaria imatura, ainda não estaria madura o suficiente para disputar a Copa de 2014. Olha, veja você, quanta incoerência e falta de noção. Ué, aliás, o goleiro Bruno, quando foi preso, a maior preocupação era essa, né? Que a expectativa toda dele era ir pra seleção. Era ir pra seleção pra jogar 2014. Agora ele não vai jogar nem pelo Bangu, né? E aproveitando o gancho. Talvez pelo Bangu 1. Falta. Vai tentar em Minas. Ele agora. Então ele nem jogar, pelo Bangu 1. Ele tá jogando no. Aliás, só voltando, né? A própria experiência de imprensa esportiva, quando perdeu esses gols todos, tinha o Neymar, né, o Ganso, acho que o Pato, o Burro e o Frango no gol, né? Um zoológico, praticamente. Bom, agora outra coisa legal, já que estamos falando de futebol, uma matéria legal que eu vi, que arquivos do DOP revelam que até Pelé... DOPS. Do DOP. Tipo DROPS. É DROPS, é sem o R. É que o Léo tá com a boca cheia de salgadinho. Comer e falar é muito complicado. De DOP, eu ia falar de Olimpíada. Comer, falar e respirar é difícil, Léo. Três coisas. Então, arquivos do DOPS revelam que até Pelé foi espionado na ditadura. Cara, quem vai espionar o Pelé? Eu até tava comentando antes de entrar no ar, né? Aquela foto clássica do Pelé no vestiário. Eu acho que a ditadura foi a do Pelé. Se foi, porque, porra, o cara. Será que era do Pelé? Será que era do Pelé a ditadura? Por isso que era espionagem. Tá aquela foto clássica, até que comparam com o Maradona. Se for, cara, porque o cara. Porra, o cara é muito. Sei lá, muito coxinha, cara. Muito chato. Eu acho o Pelé muito coxinho. Acho que você resumiu bem. Sei lá. O Pelé era foi... garrincha, bebia, vomitava, era aleijado, pegava um monte de mulher. Não, o Soares, cara. Você morreu depois, cara. Mas tudo bem, cara. Mas, pô, o cara era ele, né? Mas o Garrincha usou drogas pesadas, você não concorda? Pô, Elza Soares, cara. Pô, mas na época a Elza Soares não era droga não, amigo. Elza Soares, se você pensar, ela tem o quê? Uns 95 anos hoje? Não, é uns 121. Bicho, ela tem as coxas dela estão melhores que muita garotinha de 20 anos. Olha, eu nem olho pras coxas, porque eu vejo o rosto, aí automaticamente eu me desvio, assim. Nem quero olhar pras coxas. Cara, você viu o Thundercat? Não, eu acho que ela é a cara do Edgar Santana. Não, Thundercat? Puxou tanto que tá igualzinho. Essa mulher, Elza Soares, ela é uma versão daqui da Terra do Mun-Ra. Mun-Ra. Entendeu? Antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente. Que, aliás, tá passando é Thundercats. É, eu tô baixando. É, Thundercats é a série nova animada. Muito boa. Aconselho quem puder baixar pra ver. Tá valendo a pena. Já tá no quinto episódio ou sexto. Estreou lá nos Estados Unidos. No Brasil, ainda não sei aonde vai passar isso, mas vale muito a pena, cara. Aliás, sério. Pegaram um desenho animado que era legal, tinha um tema legal, mas era aquela coisa bem infantil, ainda muito inocente. Mas deram história pra cada personagem, tem um contexto bacana. Mas olha, o Thundercat, cara, é precursor do anime, cara. Sim. Ele tanto que esse novo é um estilo anime. E eles pegaram e amplificaram. Se você pegar um anime antigo, é bem aquela estrutura. Só que o Thundercat tinha muito aquela coisa, né, do desenho americano, tipo Simpsons. Já tem 15 anos já, mais de 18 anos, sei lá, de Simpsons. E a história sempre termina de forma que você não precise de nada pra assistir qualquer uma. Né? E o anime tem aquela questão de seriada, né? Tipo, uma história precisa da outra. Isso. Agora, a série nova, ela foi bem interessante porque ela fez uma coisa seriada. E ao mesmo tempo que é seriado, ele tem uma autonomia. Você pode ver independente, que você vai entender o episódio. Ao mesmo tempo mas que é seriado, você... também é filme. Não tem nada de filme. Pô, é porque você não precisa... Se você tá vendo a sequência, você vai entender. Mas se você porque você vai entender por que tá que passando, apareceu... Você entende. Por que que o cara apareceu no episódio 4 e o que que e ele apareceu com uma espadinha na mão. Aí você não vai... Pô, sim. História é essa espada? Lá no episódio 2 falou sobre aquela espada. Entendeu? Entendi. Se você não assistiu os anteriores, você assistiu só o 4, você vai entender. Você não vai entender. Você gostava do Willy Kit e Willy Cat? Eu gosto. Ainda tem o Willy Kit e Willy Cat no... Tem o Snarf? Tem o Snarf, o Willy Kit e Willy Cat. São os vilões, sabe? Tem o Escamoso, tem o Munhá, são os mesmos. Pô, sabe qual que o e vão vilão, aparecendo. Vilão, e os episódios vão acontecendo, os personagens vão aparecendo. O Pantro só apareceu agora no terceiro, no quarto episódio. Aliás, um personagem que eu gostava pra caramba era aquele Cebo, que era da segunda fase do Thundercat, quando eu lembro. Era os novos, que ele pilotava usando um painel Braille. Sei qual é. Não sei se vai aparecer isso aí, não. Thundercat me faz lembrar escola, porque na época que passava Thundercats, eu estudava de tarde, e aí via o Thundercats, logo em seguida eu ia almoçar pra ir pra escola. Aí me traz um certo mal-estar, Thundercats. Mas eu gosto muito de Thundercats, é legal. Cara, quando eu era criança, cara, eu cheguei a mudar de escola pra poder ver o He-Man, cara. Ah, He-Man é outra coisa que me faz lembrar a escola. E ele já fizeram dois remakes, não ficou bom. O Thundercats emplaca, vai emplacar aqui no Brasil, já emplacou. Também teve dois remakes? Tiveram dois. O filme Mestres do Universo, o filme do He-Man, foi um dos filmes que mais marcaram a minha infância. Se é que não foi o que mais marcou durante muito tempo, assim, quando eu era moleque, era o melhor filme que eu tinha visto, na minha opinião. Assim, eu fui ver no cinema com a minha mãe, com Dolph Lund. Como é que é? É, isso aí. Enfrentou o Rock, fez um personagem que enfrentou o Rock. Sim. Era russo. Agora sobre o Pelé, que a gente tava falando sobre o Pelé, me veio uma coisa na cabeça. Que o Pelé calado é um poeta e que ele deveria enfiar um sapato na boca. Não sei se alguém já disse isso antes, mas... Eu não disse. Acho que o Romário disse. Não, na verdade o Romário... Do Maradona. Não, realmente o Romário disse isso. Agora o Pelé, pra mim, foi um grande jogador, mas ele fala muita besteira. Acho que o Dopes perdeu tempo espionando ele, porque ele não sabia... Aliás, o Dopes perdeu tempo espionando muita gente. Ele devia achar que comunista era... Comunismo era algum time de futebol, alguma coisa assim. Não, aliás, a questão do Pelé, cara, é que ele foi, no terminal do evento, ele foi abraçado por um cara e o cara entregou pra ele uma cartinha. Sim. Que tinha lá os pedidos de um grupo revolucionário qualquer daquele que tinha, e aí os caras acharam que ele tinha ligação, aí começaram a pesquisar o Pelé por causa disso. Agora, reza a lenda... Mas ele sabia ler nessa época, tem que ver isso, né? Reza a lenda que o João Saldanha foi um técnico de futebol, comentarista do Botafogo, botafoguense inclusive, e foi técnico da seleção brasileira até 1969. Ele, reza a lenda que ele foi mandado embora da CBF. Pelo Médici, pelo regime, porque seria comunista, seria socialista, um cara de ideias mais socialistas. Isso eu acho que procede, pelo menos as ideias dele eram meio socialistas, sim, e talvez por isso ele tenha sido mandado embora, afastado da CBF. E aí quem entrou foi o Zagallo, e aí o resto da história a gente já sabe. O Brasil foi tricampeão mundial em 1970, mas boa parte daquele título, até hoje, as pessoas atribuem ao João Saldanha, que foi responsável pela preparação da seleção brasileira até 69. 69 foi um ano cabalístico. Até a Tati Quebra-Barraco falava, né, que 69 frango assado de ladinho a gente gosta. Encerrou.